senhor solicitasse eles o nível 380, como o senhor teria solicitado a nós, e a Prod Base. Chame agora a frequência 12551, alternando 133.25. 25133, obrigado. Boa noite. Boa noite. 1776, confirme estabilizado. 776, estabilizado em reto. Final torre 18.95. 1895. Passaria do 2224, autorizado descida para 2000 pés, ajustado na 095, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 na 095, reportará estabilizado, 2224, passaria. Circuito 1-1, fugindo, circuito 1-0, solo 1-3, direita, solo 1-2, decimal 9. Direita, 2-9, grato. Fora do solo, guardião, 0-7. Guardião 0-7, decolado 1-3, pro de farol Tapuã, controle 19, decimal 8. 19-8, grato. Salvador, muito boa noite, web 5-8-0, Libra. Muito boa noite, 5-8-0, livre táxi, taxiway Alfa, e mantenha a posição antes de ingressar na taxiway Juliette. De Alfa, então Juliette, o 5-8-0. Perna do vento 1-0. 0-3. Objeto 5-8-0, confirmando, solo 1-2, decimal 9. Trip 5218, acione identificação, chegada à mão, reporte no ideal de descida. Nível de voo 080, trip 5218. 080, ele está aqui em frente à torre. Confirme? Afirmativo. Ok, senhor. Então atente ao táxi daquela aeronave, após o taxiar dela, o senhor pode ingressar na Juliette e prosseguir para o portão 02. Atente agora após o colega da coisa aí, Juliette, para 02, o 5-8-0. 84, está livre da restrição em TAP, desce para 2000, ajustado 1-0-1-5, está livre LS, é porta estabilizada. Sente para 2000, está livre das restrições, portará estabilizado, vai ser estimado. Continuando, L1. Copiado, 127 de PLB, livre táxi, Oceanair 6259, até o ponto de espera da pista 1-0. O ajuste agora é 1-0-5, no ponto de espera chame torre em 1-8-95, uma boa noite, um bom voo. Autorizado o táxi até a ponte Vieira, lá 2495, obrigado e até daqui a pouco. Até já, senhor. 3560, redução 2509, descida agora para 3000 pés, ajustado 1-0-1-5, está livre da restrição em Itap. 3000 pés, 259, livre da restrição em Itap, 3560. Mão 9. 219. Passando externo, baixar travado 2-2-4, passaria. Formarei pista livre, passaria 2-2-4. Guardando. 0 para Maceió. Muito boa noite, 9074, pronto para cópia? O voo 9074 está aprovado para Maceió, nível 350, pela aerovia Upper Whisk 58. Decola da pista 1-0 com curva esquerda na saída Puca, com transição Caju. Controle em 1-9-8, transponder 5542, gol 9074. Autorizado, 5-0, Maceió, Upper Whisk. Morago, pode descer Maceió. Roda 10, espera a curva esquerda, saída Puca, no caso 198, é o controle 5-4-2-9, é o 9-0, 7-4-2. Cotejamento correto, ajuste no 015, chama para push, acionamento 9074. Muito boa noite, 1776, Livre Taxi, Taxi Alfa e Juliette, para o portão 01. Alfa Juliette para o 560, redução 2209. 2209, 2560. 2560, segue tráfego à sua frente, posição de 12 horas 11 milhas, mesmo rumo de China, passando 4.000 para 2.000 pés, um Boeing 737-800 da Gol com 180 de ground speed. 3560, sim, segue tráfego. Noite, descida para 4.000 pés, ajustado 1015. Para 4.000 pés, ajustado de 15. 5218. 4, Livre Táxi, Taxi Alfa e Juliette, parada remota do pátio 1. Alfa, Juliette, remota do pátio 1. Só para falar o horário do Porto Sato, por favor. 2105, senhor. Puxa bem, cancelamento 3197, posição 8. Gente, aguarde para puxa acionamento, TAM 3197, informo Embraer 145, vai ingressar a retaguarda da sua aeronave dentro de alguns segundos. Ok, aguardando a sua escuta 3197. Puxa, né, 259, decolou hoje 20, controle 119, decimal 8. 19862, boa noite. Na final, contra baixo da lá. Flip 03, autorizado, tocar RMT, pistão 0, 120 graus, 119. Autorizado, tocar RMT, Olimpo 03. Decolou, tá aí o Lira que deve visual. Xenai 6259, boa noite, contato radar na decolagem, Sol 360. Após 2000, está autorizado, curva direita, pro de Leda, após Leda, Bidev. Negativo. 3-0-3-6-0, após 2000, Dael, Dael não, corrigiu, Leda Bidev. Obrigado, 6-2-4. 1-8-8-4. Estabilizado. Complete final, chame torre 1-1-8-9-5. 2-8-5. Tá 3-5-6-0, está autorizado, descida para 2000 pés, ajustado 1-0-1-5, está livre ILS, reporta estabilizado. Desce para 2 no pé do 0 no 5, livre PLS, embora está pisado, 3560. Pegou 884. 884, reporta trem de pouso, vai estar travado. Não está. Está mais travado, é passar certo. Uno 884, vento 120 graus, 119, autorizado pouso, pistino zero. Livre pouso, bom, 884. Olimpo 03, tô correndo 23, controle 119, decimal 8. Controle 198, Olimpo 03. Acabou de tocar RMT na pista, a torre passou aqui para a frequência do controle. O senhor vai seguir para pouso, vai fazer... Qual o procedimento? Confirme se suas intenções. Eu tenho intenção de permanecer no toque remetido. Então o senhor chama, retorna a frequência da torre, 118.95. Afirmativo. 03, pronto agora, senhor? Rotan 3603, está aprovado para Guarulhos, nível 340, pela aerovia Pelisque 50. Decola da pista 10, com curva direita, no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, onde vai interceptar a aerovia Pelisque 50 e então prosseguir conforme o plano de voo. Controle em 119.8, transponder 5546, TAN 3603. 340, Guarulhos, motorizado, Cotejamento correto, ajuste no 0 no 5, informação ativa em curso a tango, chama para puxa, acionamento 3603. Chamar na frente da Fermo 07, dando 3.0. Luna vai chamar estabilizado no ILS, 5298. Oceania 6259, está restrito pelo centro Recife no nível de voo 320. Restrito 320, Oceania 6259. Olimpo 03, para evitar alongar demais a perna do vento, realize 360 pela direita, mantendo a altitude, reporte a interceptação na perna do vento. Será a interceptação na perna do vento, Olimpo 03? Uno 884, solo 26, 121, décimo 9. 1219, vou no 884. 57 a bordo, 350, alterna Guarulhos. Copiado 157 de POB, 3 horas e 50, Guarulhos, TAN 3197, livre táxi até o ponto de espera da pista 10. Via Taxway Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, boa noite, bom voo. Ok, livre táxi até o ponto de espera através da Índia, ponto de espera 18.95, boa noite, obrigado, 319. Solo gol 1884, ligou. Muito boa noite, 1884, livre táxi, taxi Alfa, e reporte para engraçar na taxi Juliette. Livre taxi Alfa, reportará para ingressar na Juliette, gol no 1884. Interceptando a do vento, Olimpo 03. Frente, gira e base, chame final da pista no zero para toque remetido, Olimpo 03. Chamada na final 03. Zero, solo os 28, libera a próxima direita, chama o solo no 21.9. Libera a próxima direita, solo 219, 23.50. Salvador, 9074 a Gol, sexta estação do aeroporto para Nelson. 9074, ciente, aguarde. Então, Salvador, tá 3560, livrou a pista. 3560, ciente. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette pro portão 9, tá 3560. Gol no 884, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Para o gol no 884. O 9074, puxa a cena no portão 3, chama pra ele me chutar. Chamada para o táxi, 9074 a gol. 29. 3197. 3197, boa noite. A linha mantém após o tráfego na curtíssima. A linha mantém a 190 após o tráfego na curtíssima. 3197. Complete final, chame torre no 8, decimal 95. 895, muito grato. Gol no 884, é o solo voltando? Na sua escuta, no 884. Afirmativo, o senhor foi reposicionado no pátio, o portão agora é o 612, tá ok? Gente, 612, gol no 884, pela Juliette. 120 graus, 10 mais, ajuste no 0, no 5615. Ciente. Stand by, T clear. Zero três, tocou RMT aos 3-0, curva à esquerda, ingressa a perna do vento, reporte pronto para ir à base. Perna do vento reportará para a base, Olimpo 03. Under tower, in the ground. 7 livre decolagem, 120 graus, 10 mais. Decolagem, 317, 10. Roger, stand by, ticket. Follow 3603, portão 7, respeito para mim. Confirme? 03 na perna do vento. Gente, mantenha, alongue a perna do vento, aguarde instruções para girar a base, é o número 2, tráfego número 1, Alfa Tango 72 da Trip, na final LS da 1-0. Tá visual com o tráfego? Tirou ativo, olhou pro 03, visual com o tráfego e alongando. Gente. Livre pouso, 120 graus, 10 mais, pista 10. Gente, baixou e travou, 5218. 197, decolado aos 32, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. Ok, controle Salvador, 198, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, é o TAM 3197, na perfil da DAEL, conduzível, autorizado, voar DAEL. Se 3197, boa noite, contato radar direto da Elvis Júnior. Obrigado, obrigado, 3197. Via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Via Alfa, ponto de espera, 1895, 03, gire base, chame na final como número 2 para toque emitida. Dando base, chama na final para toque emitida, número 2. Puxa acena portão 7, chama para início táxi. Chamaral, 03. Number 077, the ground again. Yes, your departure is Puka Transition Zipar. Puka Zipar. Puka Zipar, 074, mantém um ponto de espera, aguarde autorização para ingresso, pistão no zero. 5218, solo aos 35, 121, décimo 9, liberar. 1209, 5218. P03, vento 120 graus, 10 mais, autorizado toque arremetido, pistão no zero. P03, trem baixo de travado, autorizado toque arremetido. 9074, após tráfego na curta final, autorizada a linha de manter no zero. Por o tráfego, anima a linha no zero, solo Salvador, 5218, livrou na Alfa. 5218, táxi autorizado, Alfa Quilo, parte 3. Alfa Quilo, parte 3, 5218. Meteus 37, curva esquerda, perna do vento, reporte pronto para a base. Reportará pronto para a base, eu limpo 03, solicita o pouso final. Ciente, prosseguindo então para o pouso final, Olimpo 03. 207. 074, livre decolagem, pistão no zero, 120 graus, 109. Livre decolagem, 10, não está preocupado. Boa noite, identifique. Esse aí mantém a 4 mil pés direto do túnel. Continuando 0, 1, 5. 4 mil, 1, 5, 5. Erro. Tanto 3, 1, 97. Chega agora a Recife em 1, 2, 5, decimal 1. Boa noite, bom voo. Ok, 1, 2, 5, 1. Uma boa noite, senhor. 3, 1, na certa da tarde. Controle Salvador, é o 9074 da Gol no perfil da Pulca, na Cisco. Boa noite, Gol 9074. Contato radar na decolagem, possível conforme autorizado. Prossegue o perfil, 9074 da Gol. Leito 03, check, trem autorizado, pouso pistão no 0, 120 graus, 10 mais. 03, com 3 com trem baixo travado, é livre pouso. Salvador, boa noite, vou no meia, 63, atenção, forma, atendimento de Brasília. Número 3, igual de cópia, Brasília. Agora sim, a saída aprovada? Gole ou fita? Qual é, como é que vai? Solo aos 42, libere próxima à direita, táxi via Alfa, informe na Delta para o cruzamento até o pátio militar. Opa, informe na Delta,